and compass hour on 118.60 attention. Taxiway Alpha closed. Taxiways India and Juliet aircraft coming to military open. Contact with overall operation 102.5. Flock of words in the vicinity of the drone. Otherwise, you received information echo. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação ECO 0425 Zulu. Vento 090 graus 06 nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 17 00 10. Ajuste de altímetro 10 12. Nível de transição 050. Temperatura 27 graus. Procedimento ILS X-ray para pista 10. Pista em uso 10. Marcador externo inoperante. Controle Salvador 1 9 decimal 80 solo e tráfego e torre operando na frequência 118 decimal 60. Atenção, taxiway Alpha interditada entre taxiways India e Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação ECO. Salvador International Airport, information echo 04250, wind 090 degrees, 06 knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 1700 feet, altimeter setting 1012, transition level. Informação em curso ECO, a COP 118, decimal 62. Volador, Virens, 1-3, Argentina, 1-9-1-1. Argentina 1-9-1-1, copy on 118.60. 118.60. 7-0-0, PES. Ajuste de altímetro, 1-0, 1-2. Nível de transição, 0, 5-0. Temperatura, 27 graus. Procedimento ILS, X-ray, para pista, 1-0. Pista em uso, 1-0. Marcador externo, inoperante. Controle salvador, 1-1, 9 decimal, 8-0. Solo e tráfego, e torre operando na frequência, 1-1-8 decimal, 6-0. Atenção, taxiway, alfa, interditada. Entre taxiways, Índia e Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 122 decimal 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Echo. Salvador International Airport, information Echo, 04-25-0, wind 090 degrees, 06 knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 1700 feet, altimeter setting 1012, transition level 050, temperature 27 degrees, ILS X-ray, procedure for runway 10, active runway 10, ultra marker out of service. Salvador approach control 119.80. Ground control and clearance and control tower on 118.60. Attention. Taxiway Alpha closed. Taxiways India and Juliet. Aircraft coming to military apron. Contact with Salvador operation 122.5. Flock of birds in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you received information echo. Aeroporto Internacional de Salvador, informação Echo, 0425, Zulu, vento 0, 90 graus, 06, nós, visibilidade maior que 10 km, céu parcialmente nublado, 1700, pés, ajuste de altímetro, 10, 1... Movimento ILS, X-ray, para pista, 10, pista em uso, 10... Pátaros 520, autorizado direto de João Pessoa. Autorizado direto de João Pessoa, 5320, obrigado. Só confirma como você me recebe? 5/5, Pátaros 520. Obrigado, João Pessoa, fora agora. 18 no meio, solo 27, vibra direita. Taxi Alfa, Juliette, portão 04. Taxi Alfa, Juliette, portão 04, não sei se vai no meio. Só 3520, Semicentro Recife, 126 decimal 85, Altern 125 decimal 45. 2685, 2585, 3520, bom dia. Bom dia. Could you please confirm the departure or is it 19011? Departure is Sambo 1, Sierra Alpha November Vitor Oscar 1. And the Doclo transition. Sambo 1, the pastor, the Doclo transition, Argentina, 1911, thank you. Paulo, na escuta, Tango Kilo Lima. Paulo na escuta, Tango, Kilo Mike. China, Oscar, November Charlie, copiado para o seguinte, bom dia. É, Oscar, November Charlie, só que fica a reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 08. Cuidado nisso de reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1, Oscar, November Charlie. Sim, chamará para ingresso no pátio 1, Oscar, November Charlie. 1 km. Bom dia, solicitando permissão de livre de motores em marcha lenta no pátio 3 da aeroporto com a entrada. Fecha a porta término, o tanque Lumike. Confirmando, é a mesma pessoa que está fazendo check no Alfa Quebec? Negativo, outra equipe. Ok, grato. É a porta término, tanque Lumike. Salve Salvador, o Alfa Quebec, formando o término de livre de motores. Gente, bom dia. na Metro 1173 no portão 1. Autorizado, Chilex Sinai, Porto Taxi, Gol 1173. Autorizado, você pode andar. Solo, Oscar, está vendo a Charlie? Meu nome é Charlie, só um minuto. Argentina Online, 1-1, tá? Já resposta, é 1-9-1-1. Argentina Online, 1-1, do you have to make your pushback instead? We are gonna be a little bit delayed, about 10 minutes more. I'll listen. 10 minutes more. Thank you. Thank you. Acho que o nome é Charlie, autorizado até o portão 08, é porta alterna. Sim, a gente reportará o terno, acho que o nome é Charlie. Táxi do Gol no 173, CLB 185, alterna Galeão com 4 e 15. Autorizado táxi, o 173 via Índia reporta ponto de espera da 10, pronto, que negar, 10, 12. Via Índia reporta no ponto de espera pronto, com 1003, 1173. espera pronto, eu vou 1173. 1173, autorizado, a linha decola pista no zero, vento calmo. A linha decola da 1-0, gol 1173. Pelo Mike, informando os dos motores no 43, bom dia. Bom dia. Decolados 45, controle salvador, 19 da cima 8. Denave, oito, excelente trabalho. Muito bom dia. Com 1173, contato na nave colagem, via sedução 1 para nível 360. Ok, estamos 1 via para o nível 360. Quando possível coordenar aí para a gente voar direto Motivan? Isso é antivoleta. Beleza, JPO, obrigado. Gol 9140, sem identificação. Posso dirigir voo pelo MED, descendo pelo nível de voo 050. 737, 337, gira à direita, 220 a própria vibração. Desvia à direita, Gol 1173. 73. Zero, desvia à esquerda, autorizado. Voe direto Ognave após desvio. Ognave após desvio, Boro da 7. Eu ativo e chamo agora o centro, frequência 128 decimal 35, antena 125 decimal 1, Boro 173. 2835, 251, muito obrigado. Desvio 140 após desvio, voe ITAP, desce e mantenha 4 mil pés, que é 90, 12. Centro. Voo 9140, 3845 pés, linha da 9012, LS, que se estão na zero, com estabilizado. 3012, que está estabilizado, aí vai estar. Mercedes Zulu, voo 9140. Voo 9140, chame torre frequência 118, decimal meia dúzia. Torre 286, obrigado, boa noite. Noite. Boa noite, 9140 da Voo. Azul 9140, voo autorizado, pista no zero, vento calmo. Livre posto, 190, 9140.